Em cada esquina dessas ruas, eu lembro da tua mão na minha nuca. Eu lembro até do cheiro na minha blusa, de como você dançava na chuva. Sei, sei que você gosta assim. Vem ficar perto de mim, não demora, tô aqui. Tudo pra te ver feliz. Sei que você gosta assim. Vem ficar perto de mim, não demora, tô aqui. Eu gosto de ter você só pra mim. Eu gosto de ter você só pra mim. Eu gosto de, eu gosto de, eu gosto de, eu gosto de ter você só pra mim. Egoísta será, diz que nunca irá, mas embora te terá assim só pra mim. Entre sai devagar, diz que nunca irá, diz que nunca. Faz de tudo pra me ter por perto, mas cê não tem coragem pra ficar. Não vem com essa, relacionamento aberto. É fato, ninguém tira o meu lugar. Então fala que eu não preciso ter ciúme. Fala pra eu não preocupar. Contigo eu quero que dure. Já não dá mais tempo de não me apegar. Sei, sei que você gosta assim. Vem ficar perto de mim, não demora, tô aqui. Tudo pra te ver feliz. Sei que você gosta assim. Vem ficar perto de mim, não demora, tô aqui. Eu tudo pra te ver feliz. Ter você só pra mim. Eu gosto de ter você só pra mim. Eu gosto de, eu gosto de, eu gosto de.